merece. E Nova Skin, um cervejão. Se beber, não dirija. Como vai, Maurício Amaral? Eu vou muito bem. Pô, vai muito bem. Se ligar o microfone, vai melhor ainda. Mais gente vai te ouvir. E tu tá bem, Marcos Piangers? Tô bem, Maurício tá melhor que eu. Olha, dá pra ver na cara dele. Sabe por quê, cara? Porque o Maurício Amaral, assim como eu, faz exercício físico, assim como o Duda Garbi, assim como o KG, nós fazemos exercício físico. O Lelê faz exercício físico, velho. O KG não tá melhor que eu. O KG não tá melhor que eu. Ah, mas o KG tem o dobro da tua idade, diferente. Não, o dobro também não. Quase isso, cara. Quase isso. Não, o cara tem 22 anos. Não começa. 30, ah, tem 30? Começa. Ah, não, desculpa, Gê. Eu pensei que tivesse 22, cara. E aí, KGzinho, tu tá bem, KGzinho? Beleza, tô muito bem. Beleza. O Duda Garbi trouxe o Geis pra gente. Fala, Geizinho. Que coisa boa aqui de novo. Quem é que aparece hoje no cabelo no espaguete, Geizo? Hoje é de meu amigo Roberto. Meu Sigma, amigo? O Sigma é teu amigo, é? Meu amigo. É melhor ter o Sigma como amigo mesmo. Sim, é, claro. É juiz de direito, direito trabalhista, é verdade. Tem muitos amigos advogados, né, gente? Sim, do lado. Quanto é a matrícula, gente? Só pra gente ter antes. Não, tá lindo. Tá lindo. Seu Ricardinho Prado. Depois que o Santana escreveu no jornal hoje, tá tudo certo. É o Ricardinho que vai fazer? É? Ricardinho Prado. Ricardinho Prado vai pegar o Sigma hoje. Trocar uma ideia com o Sigma. Pô, bacana, então. Eu era tranquilo. Roberto Sigma, pra quem não tá ligado, pra quem não tá, não é de Porto Alegre, não é de Porto Alegre, não se liga em futebol, é o vice-presidente do Esporte Clube Internacional. Sim, ó, troca de ideias, tentando selar a passa lá, ó. Muito bem. Muito bom. Muito bem. E tu, Mr. P, tá legal, Mr. P? Eu tô aqui, tranquilo. Tu, me banhei. Coisa boa, Mr. P. A estrela móvel do Pretinho Básico de hoje é o homem colorado, estrela do Bola nas Costas, Lele! Uma cantoria dessa é saudade, né? Já que é pra patifar, vamos patifar, né? Porque tava meio assim, as últimas vezes, agora veio. O pessoal vai perdendo o gás. Tá sentindo. O pessoal vai perdendo o gás no meio do caminho. Estamos de acordo com o Inter. O Inter tá bem, a gente grita bem. Legal, Pedro. Muito bem, meu nome é Alexandre Fetter, somos a rapaziada do Pretinho Básico, vamos nesta formação até as 2 da tarde, aqui brincando e descontraindo com a audiência qualificada da maior rede de rádios do sul do Brasil. Terça-feira, dia 3 de maio de 2011, começamos o Pretinho dizendo que hoje é dia do sertanejo. Opa! O cara no gancho fundo, bem pra lá do fim do mundo. Passo fundo, é verdade, passo fundo. Saudade. Pô, é demais essa música. Eu acho demais, Rancho Fundo. Em vez de você viver chorando por ele. Esse é o sertanejo da geração Marcos Pianos. Esse é o sertanejo urbano, já. Exatamente. A música mais bonita do sertanejo pra mim é o Chico Mineiro, cara. Cara, Chico Mineiro, não tô ligado. É uma que fala, não é o cara da Band aquele, o Chico Mineiro. Ah, não, é o Chico Pinheiro aqui. É da Globo. Da Globo, é. Era da Band, Chico Mineiro. Como é? Puta, cara, não lembro exatamente isso. Mas cara. É a tua favorita, não, você lembra. Uma mas das mais legais, inclusive a Fresno gravou agora Evidências, né, do Chitãozinho. É uma baita letra. Então, pô, se é pra falar de baita letra aqui também, né, cara? Nossos queridos amigos, Vitor e Léo. É sertanejo urbano total. Claro, mais sertanejo. Demais. Tá bem, e também. Ai, hoje é dia do sol! Ah, eu sei! Bom dia, sol! Sol, the sun! O sol vai acabar, hein? Here comes the sun, Here comes the sun. O sol vai acabar. O sol quem vai. Quem será o gênio? Vai apagar e nós vamos morrer todos. Qual é a música favorita do quando sol? Isso? Ah, uns bilhões de anos. Agora, a música favorita do sol, Lelê. Pra mim é Who loves the sun? Essa é boa. Isso é música meus ouvidos. Essa é boa. Essa é demais, né, cara? Tem uma assim, ó. She's only happy. Ah, não, mas para aí, tem várias. Tem o Sol do Jota Quest, que é espetacular. Não, é espetacular. Sob o céu de blues do Cascaveletes é fora, ser bom dia, sol nascente. Bom dia, sol nascente. É, boa. Desculpa. Ah, essa música é demais. Me olhou com uma cara de louco. Daniele P. Eu vou bater. Na banana. Isso aí é música pra fazer strip. Ah, cara, reclamos The Sun dos Beatles é demais. Nome são os jornaleiros que vendem o The Sun em Londres, cantam. Bota um pedacinho do sol do Jota Quest ou do Sob o Céu de Blues. Não, me permita discordar de ti, mas a música é o sol do Jota Quest. Eu acho horrorosa. Bota aí. É horrorosa. Eu acho legal. É verdade, amigo. 15 anos de JQuest é o país da impunidade mesmo, né, amigo? A letra dessa música ninguém faz muito nada. Bonita. Comédia peido. Eu não te escuto. Eu não seguro mais. Heitor. Heitor, nada, cara. Meu amigo dele, o Heitor. Peido, eu não te seguro mais. Vou ter que dar uma cagada. Peido, não te seguro mais. Vou ter. Vou ter que dar uma cagada. Tá, põe Velvet Underground aí, pô. O Lopes, sobe o céu de luz. Bom dia, senhora Sente. É, isso é demais, cara. Isso também é demais. Querido Flávio Basso, Júpiter Apple. Amigo de infância, Flávio Basso. Cada um foi pro caminho, né? Flávio. Cada um foi pra um caminho. Ele... Flávio foi pra música junto com o Charles Master, criaram o TNT. Eu fui pra música de outro lado, loucura, de outro jeito. Tu foi pra loucura. Não, foi o contrário, cara. Não, foi a dissidência do TNT que criou o Cascabeletes. Foi o que eu falei. Foi? Sim. Eu ousaria dizer que essa música... Essa música não é do TNT. Os dois foram juntos pro TNT, certo? Charles e Flávio. Sim. Aí o TNT acabou e começou os Cascabeletes. Não, continuaram juntos. O TNT seguiu o Cascabeletes também, claro. Lógico. Eu ousaria dizer que essa balada, esta música pra mim é a balada mais linda já feita aqui no Brasil. Eu concordo. Mostrar-me a triste história. Aliás, eu vou dizer mais, como homem de rádio que sou, eu diria que se uma rádio passasse a trabalhar este som, o que é trabalhar o som? Estourava, estourava. Estourava, isso vira hit de novo. Mas o Pi fez isso, o Pi no Pijama Show, ele começou a tocar essa música, eu descobri essa música no Pijama Show, e pra mim era uma novidade. Ah, obrigado. Ela aconteceu na minha vida. Essa música não foi trilha de novela nos anos 80? Não, foi Nega Bombom. Nega Bombom. Ah, essa música não foi feita num ônibus? Sim. Numa viagem? Sim, foi, né? Sim, sim, sim. E outra que nós não lembramos, que agora me vem na cabeça. Quando o sol bate. Legião Urbana, é verdade. Ah, é verdade. Tudo por causa do dia do sol, né? Velvet. Olha a letra, who loves the sun since you broke my heart. Tu sabe que isso é uma resposta pra Here Comes the Sun? Exatamente. Pra que serve o sol? Pra que vocês já estão indo muito lá embaixo, eu sou mais raso que isso. Velvet, pra quem não sabe, essa música foi composta pelo Lou Reed, né? Do Velvet. Tô ligado. Tá no primeiro disco do Velvet, sem o John Cale. Último com o Lou Velvet e é uma resposta ao Here Comes the Sun. Mas na verdade o Velvet é meio que uma resposta aos Beatles. Né? E é muito raro alguém conseguir fazer uma versão... Pra uma música ficar bacana, pelo menos na minha opinião, Lulu foi muito feliz quando fez Lá Vem o Sol. É verdade. Aliás, Lulu Santos que estará em Porto Alegre, sem ser sexta-feira, agora na outra, no dia 13 de maio, 9 da noite, Neila. 9 da noite, Lulu Santos com o seu acústico MTV 2. Imagina todos os hits do Lulu Santos numa nova versão acústica no Teatro do Bourbon Country, com promoção exclusiva da Atlântida, em Porto Alegre. Muito bem, dia do sertanejo, dia do sol, destaques do Clique RBS, mais um bueiro explode no Rio de Janeiro. Um bueiro da Light, a concessionária de energia elétrica dos cariocas, explodiu na manhã desta terça-feira no Flamengo, zona sul da cidade. Ninguém se feriu. Há pouco mais de um mês, a explosão de uma galeria subterrânea da empresa deixou 5 pessoas feridas em Copacabana. No ano passado, vocês lembram, um bueiro explodiu exatamente. Também em Copacabana e também da concessionária Light. Da última feriu vez que... gravemente um casal de turistas que foi jogado para cima. Americanos, exatamente. Da última vez que aconteceu isso, uns 2 meses. Isso. Não, um mês, pô. Um mês. O que o Peter falou. Um mês, agora, pouco mais de um mês. Copacabana, a Light disse assim, ó, temos 3 mil bueiros. E desses 3 mil, 2.500 tem a possibilidade de explodirem. Que legal. A Light falou isso. Tem uma explosão dessa, virou um filme brasileiro muito engraçado. É? Com um camarada que eu não lembro o nome, mas é bem legal o filme. É mesmo. Pô, que baita informação, obrigado. É que o filme começa com a explosão do bueiro que cai na cabeça do taxista e tal, agora que eu me lembrei. Nova identidade? O novo RG, a nova carteira de identidade, vai custar mais. O registro de identidade civil, que vai substituir o RG a partir de julho, vai ser o RIC, Registro de Identidade Civil. É verdade, que vai substituir o RG a partir de julho, poderá custar ao cidadão brasileiro R$40. Isso sem falar nas filhinhas que nós vamos ter que pegar. O governo federal quer reduzir o valor para R$15. Ah, legal. O governo diz que o custo é alto porque será um cartão com chip. Ah, sim. chip do e certificação digital. Assim, o documento poderá ser usado também na internet. É um CPF moderno, assim, né? Que legal, acabar o RG, acabar o CPF. Por falar nisso, cara, esses dias passei por uma situação que foi a seguinte. Precisava do meu CPF, tá? E aí eu precisava do cartão do CPF. Porque a pessoa não aceitou o CPF que estava na carteira de motorista. Mas como não aceitou? Isso, né, cara? Pois é, não, preciso do cartão. Aliás, era pra fazer a carteira de identidade. Agora que eu me lembrei, pra fazer a segunda via da carteira de identidade e botar o CPF na identidade, eu precisava apresentar o cartão do CPF. Não bastava o Detran ter me dado a minha carteira de habilitação com o CPF nela. Não. Sendo que ela é válida como carteira de identidade no território nacional. De identidade em todo o território nacional. Isso é uma estupidez. Esse é o legítimo, pra que simplificar se nós pode complicar? Quer ver mais uma complicação? Mas eu fui fazer rapidamente, eu só não sei se isso é uma lei imposta pelo sistema ou se é tosquice do cara que tá lá, entendeu? Mas ninguém tem o cartão do CPF. Eu acho que isso aí é má vontade. Baixou isso. Má vontade? Não, claro que não. Foi sem o CPF. O que tu ia falar, Pianjo? Na carteira de motorista já é meio que o cadastro único, né? É verdade. Tem CPF, RG e carteira de motorista. É muito mais inteligente. Já tá na mão, não tem porquê, né? Aliás, aproximadamente 2.500 reais. Motorista com chip da próxima vez que for renovar. Exatamente. Aí não tem todo esse custo aí de fazer o RIC. De qualquer forma, eu fui fazer a segunda via do RG. E aí, aqui no Rio Grande do Sul, mudaram o número. Muda o número. Porque não é descentralizado. Tu veio lá de... É, tem SC. Sim, mas aí... eu não posso fazer a segunda via aqui no Rio Grande do Sul. Mas é um novo número. Por isso que quando preenche uma ficha, vai ali órgão expeditor. Mas é uma outra burrice. É, deveria ser nacional, é verdade? Óbvio, né, cara? SSP, Secretaria de Segurança Pública. Do Rio Grande do Sul. Agora eu tenho um RG aqui, um outro RG em Santa Catarina. Tem dois RGs. Tu pode matar alguém na Santa Catarina. Olha aí. O RG daqui. Sim. Vou me intimidar com ele. E aí, compra o gaúcho. Isso. É. Os gaúchos! Perdi o pé! Vendas, calma, amigo, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Vendas de carro batem recorde em abril no país. É isso aí, amigo. Nesse ano, licenciamentos somam 1.100.000 veículos, a frota do país. 1.100.000 veículos, cara. Nossa, só esse ano. Comentário do Pi, de novo, bateu o recorde de novo. Sim. Quantas vias novas? É legal, porque o governo dá infraestrutura para isso. O governo duplica carros. As ruas, né? Todas as ruas estão. Faz viaduto, passagem de nível. Sabe que hoje pela manhã eu conversava exatamente sobre isso. Eu falei agora há pouco, 2.500 é o valor aproximado que tu tira do bolso para fazer a tua primeira habilitação, né? Com exames, escola, autoescola, não sei o quê, daí depois a guia para pagar, a carteira, a aula prática, papapá, vai acabar em 2.500 a brincadeira. Credo. Tinha que ser 10.000 reais para tirar a carteira. Não. É um direito que... Pensemos nisso. Não. Tinha que ser 10.000 reais e a carteira de cigarro, 10.000 reais e a garrafa de uísque. E mais, 15 reais o litro da gasolina. Não. Aí nós ia trabalhar tudo de a pé, entendeu? De a pé. Não, o governo tinha que usar melhor o imposto educar, que a gente paga e duplicar as ruas, cara. Todo o país desenvolvido. Cara, eu tô falando que não tem mais lugar pra carro na rua. Ok, aí o governo pega os bilhões que arrecada e faz viaduto, faz túnel. Olha só, melhora o transporte público, cara. Esses dias. Primeira coisa a fazer é melhorar o transporte público. Boa. Eu peguei um táxi em São Paulo um mês e meio atrás, mais ou menos, conversando com o motora, ele me deu um dado que eu fiquei apavorado, cara. Ele falou que em São Paulo, por dia, se lacram, né? Uh-huh. Que é o termo que eles usam, 1.000 a 1.200 carros por dia. Ou seja, mil... É que, na verdade, não são carros novos que vão pra rua, né? Ok, mas de repente são carros... que são habilitados a circularem. Se ele é lacrado, aí ele já é ele zero, tá ele sai da concessionária e vai pra rua. Tá, ou seja, num ano, dá em torno de 400 mil carros por ano a mais em São Paulo. Sim, até agora foram 1.000.000. Aí não, o lacre vale pra qualquer placa que tu troca. Será? Se o documento vai pro teu nome, tu tem que lacrar a placa. Lacra de novo, Não, transfere, tem que lacrar de novo. É que lá em São Paulo o que acontece também é a questão do rodízio, né? Hoje em dia todo mundo tem troca de cidade. dois ou três carros pra escapar do rodízio, que é obrigatório. É isso aí. E aí compra um monte de carro. Aí, enfim, tem o rodízio pra diminuir o trânsito. Aí um amigo meu, débil mental, consegue ser multado no rodízio em São Paulo. Eita, nem mora em São Paulo. Brincadeira. E nem mora em São Paulo. O cara é muito... O etanol, continuando aqui neste atoleiro, o etanol no Rio Grande do Sul se mantém como o mais caro do país. Etanol. O álcool está com um preço médio por litro de R$2,86. Na média de preços do Brasil, a gasolina segue mais competitiva que o etanol. Em 26 estados, mais o Distrito Federal, a gasolina é mais vantajosa para o consumidor. Gasolina está mais vantajosa, principalmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, você é proprietário de um carro Flex? Bem feito. Eu não troquei de carro, né? Eu não segui a recomendação de vocês. Continuo com o meu carro que só anda a gasolina. Eu troquei de carro e comprei um só a gasolina. Estou economizando. Grande estou economizando. Merda. Economizando o quê, cara? Economizando, não comprei um carro a álcool. Quanto economizei é que tu gastou na tua última revisão do teu carro? A última revisão? Faz 10 anos. 300 reais. Não, foi mais. 300 foi mais. Reais. A penúltima? Penúltima, R$600. Aí, então, 900 nas duas últimas. Não, cara. Mas um ano, né? Eu gastei 420 nas minhas duas últimas. Nas já duas últimas? Média de 200 pra cada revisão? Mas quanto tu gastou pra trocar de carro? Olha, cara. 10 mil? É, talvez. Aí, ó. Então, vai correndo, Maurício. Vai correndo que um dia tu me alcança. É, mas é que o carro, cara, eu entendo o Maurício e entendo o Pianjas. O carro é sonho de consumo, é objeto de desejo de babaca, muita de gente. Babaca. Não, senhor, não, cara. Não, porque eu não sou babaca. Burro, eu não sou babaca. Deixa desvalorizar. Se continuar insistindo em me chamar de babaca, eu vou te dar uma porrada. Agora? Agora. Então vem! Não vou. Não é, Marcos. Eu preparo aqui, ó. Teu carro vai luto, valer 4 mil reais. Eu luto que nem o de Mocó. Não, deixa eu te falar, olha só. O carro é objeto de desejo de 98% dos brasileiros. Não. Caga pra carro, pseudo-intelectual. É. Pseudo-intelectual caga pra carro. Sim, tu é um pseudo-intelectual. Não me chama que eu vou te encher de porrada. Tu é um pseudo-intelectual. Tu é um cara que é mais espiritualista. Não sou nada, cara. Não sou, eu só acho que é perder dinheiro. Eu sou pão duro, isso que eu sou. Eu faço as contas. Vem falar de mim. No papel eu faço as contas e percebo que trocar de carro é uma burrice econômica. Economicamente falando. Não é, cara, burrice é deixar desvalorizado. Ele tem razão. O Marcos Pianja não deixa de ter. Toda a troca de carro só é benéfica pra quem tá te vendendo o carro. Claro, cara. Quem tá comprando o carro, compra o carro, 20 minutos depois o carro já vale 20% a menos e na hora de tu vender o cara deprecia ainda mais o valor do teu carro. Ainda mais, é isso aí que é. É assim que é. É burrice pra quem perde dinheiro achando que vai comprar carro pra ganhar dinheiro. Assim como o Pianjas tem um iPhone que pra mim não tem o valor que tem pra ele, okay. Mas eu não acho burrice ele ter um. Ok. A importância que ele dá na medida do que ele precisa, pra mim não. Mas tu pode ter certeza, pergunta pra quem tu quiser, de 10 pessoas, 9 vão dizer, tu quer trocar de carro, comprar um carro mais bala, mais show, mas eu quero. Claro, claro. De 9, de 10, 9. Apaixonado por carro como todos. Por isso que aqui estamos, né? Por isso que estamos aqui nessa situação. Exatamente. E agradecendo imensamente a parceria de todas as concessionárias, todas as montadoras, todas as marcas de carros que estão conosco aqui no Pretinho Básico, cada uma em uma cidade, né? Em uma sede onde temos antena da Atlântida. Perfeito. Muito bem, eram estes os destaques comentados do Clique RBS, Marcelo. A professora da Nova Zelândia foi suspensa após posar nua numa revista. Rachel Whitwell, de 29 anos, apareceu na edição de lingerie sem roupa. E com uma legenda, faço tudo o que me pedem em casa. Porque durante o dia, sou eu que mando na sala de aula. É verdade, amigo. É, essas professoras, olha. E após cirurgia americana, acorda de anestesia com sotaque britânico. Ah, não. Ah, não. Americana acordou com sotaque britânico, amigo. Não. Depois de uma cirurgia, o que ela trocou na cirurgia aqui? Será que foi a língua? A língua. Karen Butler foi diagnosticada com síndrome de sotaque estrangeiro. Um distúrbio raro em que o paciente tem sua fala afetada. Será que o Geiso não teve essa fala afetada depois de uma cirurgia? Não fez a operação de língua, gente? Nunca. Tem certeza? Aquela operação famosa, né? Unilingua. Ele não fez, ele precisa. Unilingua. Vocês foram audiólogos. E um estudante americano foi suspenso da sua escola por soltar gases em excesso em plena sala de aula. Olha aí, o Potter. O Potter faz isso, mano. O Potter agora não faz mais, ele tá namorando. Tá namorando. É verdade. Inclusive, ele não veio hoje porque a namorada dele não deixou. Ele, Potter, está namorando? Não pode! não tá namorando? Tá namorando. Tá namorando. Tá bom, minha. Então tá bom. E aí vai, Marcelo, vai? Um estudante soltou muito pum na sala de aula. Ele acredita que soltar gases durante a aula é engraçado e serve pra entreter os alunos. Ah, legal. Moveu uma verdadeira sessão de peidos, o Jonathan. Conseguiu infestar toda a sala e foi suspenso da turma. Lá nos Estados Unidos, o Jonathan. É Megaton, né? Jonathan. Jonathan peidando. Jonathan peidando, é exatamente o que aconteceu lá. Mas os gases é algo... Não dá pra aceitar, né, amigo? Não dá pra aceitar gases. Tu não peida? Não solto pum. Ah, tá. Eu não solto pum e não faço cocô. Tu não é humano, Marcelo, depende. Duas coisas que eu não faço. Ah, tu não faz cocô e não solta pum? Não faço cocô, Marcelo? Não faço cocô. Ah, que rota. Então tu é mulher, é isso? Não sou mulher, sou jornalista. Que mulher não faz cocô também. Jornalista não caga. Jornalista não faz cocô. Só pela boca. Só faz merda no trabalho, jornalista. Ô, meu, deixa eu mandar, pedir desculpa rapidinho, mandar um abraço aqui pra, deixa eu ver quantos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caminhoneiros que estão nos ouvindo agora, que estão fazendo transporte de combustível, são chamados de tanqueiros. Tem aqueles caminhões combustíveis e eles estão, que carregam combustível. Eles sempre explodem nos estão nos ouvindo agora dizendo aqui, o Rodrigo Rodrigues, Fetter, a caminhoneirada tá toda ouvindo o PB, abraço. Feito, pro Pernalonga, o Xuxa, olha. Cabeça, o Pé de Pano, o Pezinho, o Joe, o Rick e todos os tanqueiros que estão ouvindo o Pretinho Básico nesse momento. Sabe o que eles podem fazer? Eu um favor? Eu tenho uma perninha longa. É, de mandar um tweet ali falando sobre o que significa cada número daquele nas plaquinhas, que é legal a gente saber aquilo ali. Sabe aquela plaquinha que a gente vê atrás dos caminhões? Por que que é legal saber? Porque ali tem a definição da carga, da velocidade, do porquê que eles, o que que eles estão transportando. É verdade. Aquele, mas é legal, é uma segunda placa do veículo, é uma placa específica para aquilo vale ali. Vale dizer que tu nunca ficou nunca pensando, ficou pensando por que era aquele número. Eu só pensava em ultrapassar aqueles caras. Então eu tô fora do mundo. Não, eu tô contigo. Eu acho, o que eu acho mais legal é quando dá o reflexo do carro no caminhão, tu fica olhando ali. É uma cena do filme Carros essa aí, cara. E capa do disco dos Raimundos. É verdade. O máximo eu achei legal. Posso, mais da metade das pessoas eu acho legal não sabem o que significa aquela placa. Tem uma escadinha lá fora, que é legal. Ninguém sabe. É. Claro que ninguém sabe. E é conhecimento, cara. Só ninguém sabe que tem esse número, sabe? Não, mas então agora presta atenção. Caminhão que carrega especialmente de combustível, tem ali um número, uma placa laranja com número preto, meio na diagonal. Sabe quem fica não é a placa do carro, aí tem o 2 é o combustível que carrega, o 3 é uma coisa, ali tem 33, 2, 6, não sei o que, cada número significa uma coisa para identificação. Certo. Muito legal. Depois a gente vai falar sobre código. Um debate, não, eu proponho o debate da 6. Tá, vai lá, Pi, manda bala aí. Já que nós estamos falando de trânsito, olha o que diz o Fabrício aqui, as mulheres dizem que nós homens somos machistas, quando falamos que mulher não sabe dirigir, mas tudo bem, não vamos generalizar também. Quase todas não sabem dirigir. Hoje, às 7h45, eu estava indo para o trabalho, é o que diz o Fabrício, e uma motorista feminina cortou minha frente sem dar sinal, pisca, qualquer coisa era válido. Celular. Mas nada. Quando passei do lado, ela estava no celular. Aí, ó. Tá bom, isso aí muita gente faz, não somente as mulheres, vamos admitir. Logo depois, questão de algumas ruas à frente, o semáforo abriu e o carro da frente não andava. Era ela? Ali, imóvel. Quando prestei atenção, era uma moça, outra. Tirando a sobrancelha. Ah, não! Ah, não, cara. E trancando o fluxo que é intenso perto da rodoviária de Porto Alegre. Mas... Eu não quero aqui ser machista, mas vai pro salão de beleza, né, menina? É. Manda um pó ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. E um abraço. A minha esposa Pamela, que com absoluta certeza vai me xingar por falar que mulher não sabe dirigir, mas... obrigado, grande abraço a todos, Fabrício Limana. Tem aqueles espelhinhos nos tapa-sol ali que elas adoram ficar tirando coisinha ali, né? Não, por causa daqueles espelhinhos. Essa aí tava dirigindo. Mas não interessa, tem espelhinho no tapa-sol dela também. E a tirada, tá cagando pra sinaleira. E a tirada do cabelo no retrovisor na hora que tá parado, que chega a ajeitar uma vergonha. Isso. Eu vou te falar um troço. Deixa eu falar, mandar um abraço aqui pra rapaziada lá da Maxim, a gente falou de carro agora, Maxim Peugeot, que tá com o Pretinho Básico aqui em Porto Alegre, mandaram pra nós aqui esses travesseirinhos queridos. Boa. Pra quem, especialmente pra quem tem, quem tem carro da Maxinha aqui da mesa, que é o KG, o Pi e eu. Acho que só nós, né? Os demais estão chupando bala, é isso? Abraço, Giovanni, abraço, Rojão, é nóis. Vai dar abraço, mandar um abraço, KGzinho. Posso mandar um abraço? Claro, Almir. Um abraço pro Bruno Marrone, que estão se recuperando lá. Tá bem, querido. E tu tá bem, Almir? Ficou bem depois do acidente? Perdi o pé. Eu sei, a gente sabe. A gente falou ontem aqui no programa da 6. Estão tentando colocar de novo meu pé. É? Quem sabe uma prótese. Tu achou o pé? Achei o pé. Mas o Alcemar que tá fazendo isso pra mim com massa corrida. Tá bom. Vai botar o pé de novo com uma senha corrida. Tá bem, mas tu te recuperou bem, rapidinho. Tá show de bola, né, gente? Que bom, meu. Só tô com esse lado esquerdo aqui. Tá meio ponto e vírgula, assim, mas tirando isso. Pouco paralisadinho, assim. Mas tá beleza, Almir. Vamos lá. Show de bola, né? Segue a vida. Não esquece, os dedos pra frente. E o mais louco de tudo é que o Marrone comprou um helicóptero porque tinha medo de andar de avião. É, beleza. Isso é muito louco. O cara comprou um helicóptero, tinha medo de andar de avião e caiu o helicóptero. O pior de tudo é que tinha duas loiras se conversando, tá lá. Daí, tu vai me furar. Tu vai furar o KG, é isso? É de helicóptero, sabe? Ah, de helicóptero, tá. Aí a DV olha pra cima, assim. Aí tem um helicóptero, assim, a loira olha assim. Olha, o helicóptero tá parado no ar, tá lá. Aí a outra, xi, acho que acabou a gasolina. Atola aí, KG, vai lá. Pessoal, eu descobri. Pessoal, é bom, pessoal, né? Eu descobri o Twitter do Oscar Niemeyer. Amigo do KG de infância. Meu bruxo, cara. Eu tava horas procurando ele. Esse então, trocando DMs. Oscar _ Niemeyer. KG segurou o Oscar Niemeyer no colo. E aí eu separei aqui alguns tweets do Oscar Niemeyer. Tweets é chocolate. Meu médico me proibiu de tomar vinho todos os dias. Sorte que ele não falou nada sobre Smirnoff Ice. Linda, eu não vou a museus, eu crio museus. Querem ver alguns museus que eu criei? Vai. Só uma pessoa pra falar isso no Brasil. É. Caro Sarney, ser imortal na Academia Brasileira de Letras é mole. Quero ver é tentar ser aqui fora. É verdade. Na minha idade, a melhor coisa de acordar de madrugada pra ir ao banheiro é ter acordado. E essa aqui é a última, é a melhor de todas. Queria muito encontrar um emprego vitalício, só pra garantir o futuro, sabe? Andei comprando apostilas para o concurso do Banco do Brasil. Eu não quero viver de arquitetura o resto da vida. Pô, demais. Ele é mais fazer concurso pro Banco do Brasil, cara. Vamos ver aí, Lelê. Ele tá com quantos anos mesmo? 102. E tá bem. E casou há um ano atrás. É? Arrasar, galo, velho. Sim. Como é de 23. Não. Não, casou com um brotinho de 60. Não foi, 70 não, e poucos, a secretária dele. Mas pra ele é 23. Ah, é. Claro. E ele diz assim que essa não vai ser a última mulher dele. Não. Vai pegar mais uma. Aí o médico encontra o paciente numa boate, daquelas bem badaladonas, assim, tocando um sonzão, assim. Adolfo, já é a terceira vez que eu te encontro aqui, rapaz. Tu vive me pedindo remédio pra dormir, não sei o que, babá, mas tu tá sempre nessa boate aqui. Ah, doutor, é que é o seguinte, né? Os remédios são pra minha mulher. queridos, antes de fazer os classificados aqui, eu tenho más notícias. Eu trago aqui a lista com os piores alimentos para a sua saúde. Os piores alimentos para a sua saúde. Desse mesmo, essa é a lista desse mesmo. Não, mas isso aqui é verdade. Mas, é verdade, vamos fazer real. Uma pesquisinha, ver quem é que daqui consome. Vamos ver aqui, então. Vamos comer aqui. Começar sorvete. Bingo. Ah, como três potes por dia. Este alimento, Mr. P, geralmente possui... alto nível de açúcar e gorduras trans. Tô sabendo, olha o meu corpo. Tá aí. Além de corantes e saborizantes artificiais que podem causar danos ao cérebro e também ao sistema nervoso. Não entendi o que tu quis dizer com isso. Picolé tá incluso. Tu é um cara privilegiado pelo teu metabolismo, né, cara? Em função do teu metabolismo, tu é um cara privilegiado. Porque tu não engorda, né, cara? Mas tem muita gente, 90% das pessoas tem tendência a engordar. Mas é bom prestar atenção, não é que seja proibido esses alimentos. Um sorvetinho por semana, ok. Tu merece isso. Isso aí. Domingão claro, é livre. Cara, domingão pode te jogar nas cordas, não fazer nada, mas de segunda a sábado tem que te regular e fazer exercício. Ah, e vai do que falou, vai de cada organismo. Sim, exatamente. Cada organismo. Tá, mas picolé depende do picolé, coisa, cara. Foi o cremoso. Mas picolé é diferente de sorvete. Picolé de fruta é tranquilão. Não tem gordura, tem pouco açúcar. Uma saída é aqueles sorvete de iogurte agora, né? Os frozen. Muito bom. Picolé de uva não tem problema. Picolé de uva tranquilo. Então, fruta. Então chupa que é de uva. Salgadinho de milho. Ai. Esse é um Frankenstein da comida. É um Frankenstein. Fusion Food. Eu não aguento comer esses troços. Tem de tudo, até milho no salgadinho. Além disso, a maior parte destes salgadinhos é frita no óleo, que vira ranço e tá ligado a processos inflamatórios. Deus, hoje em dia é enriquecido com vitaminas, né? A maioria dos salgadinhos é mais naquela. Mas, né? Mas a que preço essas vitaminas? Pizza! Nem todas as pizzas são ruins para a saúde, mas a maioria das que são vendidas congeladas em supermercados está cheia de condicionadores de massa artificiais e conservantes. E é ruim, né? O cara come condicionador de cabelo. Pizza boa mesmo é aquela que o nego faz a massa na mão. Aquela pizzaria, né? No forno a lenha. No forno a lenha, a massa é bem fininha e o recheio é bem alto. Na Bascaria, essa é abraço pra galera da Bascaria, clássica, da Sálvia. Uma do ladinho da outra ali no parquinho, inclusive. Ah, que delícia. Batata frita, mano. Batatas fritas contêm não apenas gorduras trans, como também como também a acrilamida, uma das mais potentes substâncias cancerígenas presentes em alimentos, que é formada quando batatas brancas são aquecidas em altas temperaturas, como o óleo para fritá-las. Ah, e é coisa boa batatinha frita com sorvete, cara. Meu sobrinho Thomas deu uma barbada. Batata frita com sorvete. O nome, né? Vai no McDonald's ali e compra a casquinha aquelas. Que é isso? E uma fritas e come com a fritas, entendeu? Não, como não, se a pazinha fosse a fritas. Não, fora de série. 100% das mulheres estão com ódio do Pia. É. Claro. E nojo também. Quando todas as mulheres fizerem isso, vão engordar. Ah, que vai nos que hoje, bacon! Bacon, não! Não precisa nem falar do bacon, né, cara? O bacon, o consumo diário de carnes processadas como bacon, pode aumentar o risco de doenças cardíacas. E 42% e risco de diabetes em 19%. O único que eu como regularmente é o bacon, desse aí que tu falou até agora. Regularmente, quantos dias por semana? Não, no feijão, né, cara? Eu binguei só nesse aí também. Bingou nesse? É. Ou a dois. Cachorro quente! Mais uma vez, o consumo de carnes processadas, o embutido, um ingrediente encontrado tanto no cachorro quente quanto no bacon é o nitrito de sódio. O salame também. Uma salame. Substância altamente cancerígena. Mas só sobrou verdura. Tá brincando. Eu adoro verdura. E por último, o donuts. As rosquinhas aquela, né? Sim. Lembra do Dunkin' Donuts que tinha por aqui? Não sei se tem mais. Ainda. Homer adora isso mesmo. Americano. Entre 35% e 40% da composição dos donuts é gordura trans. Por isso que é bom. O pior tipo de gordura que você pode ingerir é a gordura trans. Tá bem? Tá ótimo. Ótimo, então. Adoro trans. Bah, mas eu fiquei triste com o bacon, cara. E o cachorro quente. O bacon, bah, agora no inverno, um feijãozinho com bacon. Um X-bacon com ovo, uma massinha com bacon. Uma massinha com carbonara, bacon. Carbonara. Faz o seguinte, no domingo. Depois de tudo isso, uma radite com bacon. No domingo, come um feijãozinho. Come um feijãozinho com bacon no domingo. De tarde, um cachorrinho quente. Tudo uma domingo. Batatinha frita e de noite uma pizza. Semana inteira sem comer feijão. Não, depois de semana. E a roça malhando. Mas uma vez domingo por semana. Uma vez por semana, um feijãozinho com bacon. Vai. Claro que sim. Feijão come todos os dias, cara. Mas tem que ser todo dia com bacon. Mas não precisa comer o bacon todos os dias. O bacon fica ali dando gostinho, engrossando o caldo. Quando tu encontra o bacon ali no. Cara, é uma das maiores felicidades da minha vida. Eu ia chegar aí. Quando tu encontra um pedaço de bacon dentro do feijão, cara, parece que o mundo se abre. Uma das maiores felicidades da minha vida. Tá bom, né? São pequenos detalhes. Até hoje, durante toda a existência do Cagê no rádio, foi a coisa mais romântica, poética que ele falou. É verdade. Que bonito. Tem a ver com o Grêmio. Não tem. Olha a intensidade disso. Bonito, Cagê. Tá bem, tá na hora dos classificados. Vamos lá com mais duas ofertas da nossa audiência. Já falei pra vocês que a Atlântida vai ter classificados agora também de manhã e de tarde na sua programação pra atender as demandas locais da galera que nos escuta. É muita parceria, né, cara? É muita parceria. Baita! Cada cidade, por exemplo, Joinville lá vai ter o seu espaço local pra vender coisas só ou comprar ou ofertas, enfim, anunciar ofertas só de Joinville, Porto Alegre só de Porto Alegre, Floripa só de Floripa, Passo Fundo só de Passo Fundo, Tramandaí só de Tramandaí, demais, né? Mas cara? Os desclassificados só no Pretinho, né? Os desclassificados só no Pretinho. Sabe por quê? Por quê, amor? Porque os gaúchos não deixam. Não. Os gaúchos não deixam. Não, amor. Ah, vamos fazer lá no não, não pode. Tá bem, vamos pensar. Gaúcho, não, vamos pensar no teu caso. Não vai poder. Vamos pensar, calma. Ali. Calma, tá brabinho, né? Tô sem perna, pô. Tá, é não, pé, só pé. Perdi minha perna toda, não, calma, é perna, calma. Cara, é pé. Olá, queridos do PB, devido a um aumento bem-vindo na minha família, uma filha maravilhosa que está a caminho, me vejo forçado a vender o meu querido. Um outro querido. Olha só, o cara compara a filha que tá vindo a um outro querido, que é o carro. Um gol, um. Depois que tu tiver tua filha, tu vai ver que nada, cara. Teu nada, carro nada, era nada. Muito melhor. Nada se compara com o teu carro, cara. Um Gol 1.6 e-Motion, câmbio automatizado completo 2010-2011. Bom, o carro é completo, não vou dizer tudo que tem, tá? O carro é completo. Ele precisa vender para comprar um carrinho com porta-mala maior. Quero 40 no Gol, um carro novo comprado em agosto do ano passado. Se a pessoa for de longe, de Floripa, eu dou o desconto da passagem de vinda e o combustível da volta. Pô, que bacana, hein? Eu vou querer só o combustível e a passagem. Vou lá de barra, não vou querer ter esse carro, malandro não. Aqui é o Luciano Tarcísio, @gmail.com. Nos segue no Twitter, segue a todos nós no Twitter aqui, o Luciano Tarcísio, @gmail.com. No Twitter! No Twitter! Grande oportunidade para bandas que estão começando agora e já possuem um CD ou DVD e querem poder começar a vender lololos, mas não conseguem gravadora. Ele tá vendendo duplicadora de CD DVD. Faz 10 cópias simultaneamente em CD em 7 minutos e DVD em 11 minutos. A duplicadora é nova, usei muito pouco. Paguei 2.500 dois anos atrás. Tô vendendo por 1.500. Aceito proposta e também aceito celular na troca no valor máximo de R$300. Aí, Amaral. Peço ajuda de vocês pra vender esta duplicadora, pois a banda acabou e agora preciso da grana. Mas nada, ele prensa o CD, é isso? Ele prensa o CD, exatamente, Paulzinho. Tá bom. Vendo duplicadora @hotmail.com. Tá bem? Era isso. E aí, Almizinho? Almir, como é que tu tá, Almir? Vamos fala pra mim. Vamos desclassificar do Almir. Vamos desclassificar. O que tu quer vender, Almir? Quero vender um pé. um tênis. Vários um tênis. Pés de tênis cinco calçados. Unhas, tô vendendo vários tênis esquerdo. Tênis esquerdo. Eu não tenho um helicóptero pra vender? Não, helicóptero. Mas o que aconteceu? Por que caiu o helicóptero, Almir? Ah, esqueci de abastecer, né, Gris? Puta, Almir, esqueceu de abastecer. E o Marrone, porra, Almir. Mas o Marrone tava lá, né, Marrone, né, vai cantando meu vídeo, ah, vou derrubar essa porra. Eu pensei, já vou derrubar essa merda aqui. Ah, mas e quem quer vender hoje aí, Almir? Quero vender, gente. Qual é a coisa mais importante da vida hoje? Gasolina. Não, é pé, meu. É o pé. É, a minha vida é o pé. Gasolina de aviação, Almir. Tem dois pés, mas... Quem aqui não gosta de achar um bacon no meio do festival? É verdade. É por isso que é o Mika te desenvolveu o Bacon Finder. Pra deixar a vida das pessoas mais alegres. Eu vou querer. Vai querer, manda aí. R$10.000 tá vendendo. Bacon Finder. Acha bacon em tudo, meu. Acha bacon em tudo. Oh, acha bacon em tudo quanto é lugar. Acha tem o bacon comprido, não tem, meu? Tem o bacon comprido também. Que é o nosso patrocinador aqui. Exatamente. E o Bacon Finder, ele vem... com vários produtos no sabor bacon. Bala sabor bacon, chiclete sabor bacon. Pasta de dente. Pasta de dente sabor bacon. Demais. Shampoo sabor bacon. Demais. Sabonete sabor bacon. Perfume sabor até bacon. Até bacon sabor bacon. Bacon sabor bacon. Não, ainda não. Não, não. Tá em falta. Temos bacon sabor hortelã. Bacon sabor hortelã a gente tá vendendo também. Agora, todos esses produtos num kit do Bacon Finder KG 2012. Bacon Finder é demais o nome, exatamente. Cara. É pra deixar você mais alegre, KG. E funciona com fio ou é wireless? É wireless. Não, funciona com fio esse. Também, Almirzinho, obrigado. Tem e-mail, Almir? Hoje é sexto, eu vou lançar o wireless. Bacon, é que Bacon Finder já é muita tecnologia. Sem fio é demais, né? É demais, né, cara? Então, vamos lá. Mas é que eu sou que nem o Steve Jobs, eu lanço aos poucos. Claro. Vou vendendo, daqui a pouco dá sucesso, entendeu? E tem e-mail pra contar, Tomi? Claro, meu acidente foi culpa dos @gaus.com.br. Show de intervalo, voltamos em seguida com o Pretinho. Obrigado pela sua audiência. Estamos de volta com o Pretinho Básico pela grande rede Atlântida para todo o sul do Brasil. 13 minutos para as duas, doutor Alceu. A gente está assim, ó. tipo, muito atrasado, doutor Alceu. Vamos nós aí, então. Agora no Pretinho Básico. Bola, bola nas costas. Manda aí, doutor Alceu. Doutor Peter, hoje tem a Liga dos Campeões de Europa, doutor Peter. É verdade. O segundo maior clássico do mundo, doutor Peter. Aliás, a proposta, eu não estarei hoje no Pretinho das 18 horas, infelizmente. Puta que pariu. Vou estar vendo o jogo. Pô, que duro. Imagina que ilusão. Doutor Peter, tem Barcelona e Real Madrid aqui de quatro. Vai ser no 12, doutor Peter. Vai ser no 12, Barcelona é pode perder por 1-0 que ainda passa aí pra final da Copa, da Liga dos Campeões. Milton Leite narra, né? Não que é? Beleza. Que beleza. Aliás, a Globo tá buscando reforço dos narradores do Sport TV, né? Luiz Carlos Júnior, Milton Leite. Me ligaram lá, mas não sei se eu vou lá. Belos profissionais. Luiz Carlos Júnior narrou na Globo no fim de semana alguma coisa. Acho que o vôlei, não foi? Vôlei. Vôlei, isso. Vôlei qualquer um narra, né, querido? Não. Bola pro lado, bola pro outro. Bola pro lado, bola pro outro. Bola pro lado, bola pro outro. E o Kleber Machado. Pois é, o Kleber Machado. Que férias, né? Vai bater o Santos com a América do México. Quando? De noite. Hoje de noite, 15, Santos e América do México. 15 para as 11 hoje. Exatamente, era isso, doutor Pedro. Tá bem, então, doutor Alceu. Rapidinho, doutor Alceu. Eu, como colorado, né, o homem colorado, como tu diz, eu gostaria de parabenizar a nação tricolor pelos 30 anos. Oh, é verdade. O primeiro título brasileiro foi conquistado no Morumbi. Cara, eu não tenho nenhum problema em dizer isso. Foi um dos gols mais bonitos que eu já vi na minha vida. Está reservando o reverendo Baltazar. O Baltazar perdeu um pênalti aqui, Grêmio São Paulo, e na saída do jogo ele falou: Deus está reservando algo melhor para mim. Exatamente. Foi lá e fez o tio gol. Era um atacante de Deus. Eu falar isso. Ninguém está me ouvindo. É que essa voz muito fraca. Você está fumando demais, Santa. Pô, meu, mandar um abraço pro Rodrigo. O Rodrigo do Internacional teve ontem, o zagueiro do Inter teve ontem aqui. Baita cara sangue bom, participou. Teve refrigerante para ele. Falou sobre a mágoa que ele tem com o Grêmio e sobre como, enfim, ele tá feliz agora de estar conquistando coisas no Internacional. E ter feito aquele último pênalti lá contra o Grêmio foi uma lavação de alma. Ele disse que o Grêmio morreu pra ele. Esquece o Grêmio, nunca mais. Tá bem. Era isso, doutor Alceu? Mas para mim, não. Exatamente. Muito obrigado, doutor Alceu. Era isso, então, de bola nas costas. Grêmio. 10 minutos para as duas. Vamos ver, Pi, o que tem aí. Olha, tava lá, né, tranquilinha, a mãe de uma americana. La mamacita. Quando, de repente, abrindo, bisbilhotando a bolsa da filha, olha lá para dentro, tem uma lata de cerveja. Diz a mãe americana. Será que minha filha está bebendo? Aí tem a mãe italiana. Que fuçando na bolsa da filha, encontra um maço de cigarro na bolsa, lá dentro. Ai, mas porcorio, será que minha filha tá fumando? E daqui a pouco, obviamente, vem Cristiano Manuel. Uhum. E começa a mexer na bolsa do filho. Ah, que filho! E ali, então. Do filho? Da filha! Obrigado, obrigado. Da filha, a bolsa da filha. Aí, fuçando na bolsa da filha. O pessoal tá tenso hoje. Encontra uma camisinha lá dentro. Bom, ainda bem, né, cara? O saco tá usando, né? Mas não foi o que pensou o Cristiano Manuel, pai desta menina. Ah. Porque ao encontrar a camisinha, exclamou em tom alto e claro, duvidoso. Ai. Ora, pois, meu Deus! Será que minha filha tem um pinto? Ai, fica a dica aí para os pais e mães que encontrarem este artefato de látex na mochila dos seus filhos, já com idade para esta atividade, fiquem felizes. Seus filhos têm responsabilidade. Vamos ver, Cajezinho. Merda. Pra tu ver como são as coisas, foi só uma brincadeirinha, não sei quem é que fez vum, vum, vum, e já dá um arrepio. Já sente o barulho de motor, cheio de gasolina, roda, asfalto, o cara já fica maluco. Pianches tá blasé com isso. Pianches tá blasé. Absolutamente blasé pra isso, Pianches. Sim, eu até não gosto. É o pseudo intelectual. Desse barulho todo. Quem mandou foi a Larissa Juliana, o Vida de Merda aqui. Ah, Larissa. Hoje minha mãe me perguntou se eu ia para as aulas de boxe porque gostava da mobilidade, da modalidade, ou se era para ver os bíceps do meu professor. Tenho 16 anos e sou um garoto. Bah! Puta mãe falando isso. De merda. Vai, tamanho. Hoje estava conversando com uma garota no MSN. Ela pediu uma foto, mandei. Imediatamente ela me bloqueou. Manda um esse Valdir é chato. Pro meu colega Valdir, um qualquer coisa pro inútil do meu ex-namorado Douglas de Santa Maria. Valeu, galera, amo vocês, mas meu preferido é o Piangers, Larissa Juliana. Eu vou lá. Era o meu, um dia foi o meu também. Vou atender os pedidos e vou mandar uma piada aqui, né? Vai, Piangers. Será que não tá na hora de uma vinhetinha pro Piangers? Não, estamos estudando. Ministro brasileiro e o ministro português jantando lá em Lisboa, uma baita casa do ministro português. Bah, o ministro português com uma baita casa. O ministro brasileiro questionando, né, como é que pode o cara morar numa mansão dessa, com piscina, jardim, garagem. E o ministro português diz, com um ordenado que não chega a 5 mil euros, como é que você conseguiu, como é que eu consegui tudo isso, ficar rico, ter uma mansão? Tu estás vendo aquela autoestrada? Em português legal. Sim. Pois ela foi construída com 100 milhões, mas na verdade só custou 90 milhões de euros. Entendeu? Na hora o ministro brasileiro sacou. Plim! Sacou, né, cara? Acendeu a lâmpada. O cara roubou 10 milhões construiu o palacete. Aí, na semana seguinte, o ministro português foi visitar o ministro brasileiro. Retribuía a gentileza. Retribuía a cortesia, né, meu? E aí o ministro brasileiro recebeu o ministro português na sua mansão. Um palacete. Baita mansão. 3 mil metros quadrados. Varandas voltadas para o poente. Jardins poente. Orientais. Oh, piscinas poente. Em cascata. Quadra de tênis. Baita campo quadra. De futebol. Baita quadra. Ele ponto. E um corpo de 55 empregados. Nossa, o ministro beleza. Português não acreditava no que viam seus olhos e gaguejou. Mas como é possível um homem público manter uma mansão assim como esta, pá? E o brasileiro levou ele até a janela, apontou e disse assim, tá vendo aquela rodoviária? E o português, não. Pós-graduado, só, né? O brasileiro é mais, Marco. Sutil, hein? É uma anedota que reveza. Inteligência, né? Inteligência. Demais. É pseudo-intelectual essa anedota. Eu não entendi. Me remeteu ao Jô Soares. Inclusive o sotaque. Jô Soares, na época. Eu não entendi. Tá criticando gordo, meu português. Vivo gordo, segunda-feira. Eu não entendi. Eu acho que essa anedota devia ficar pro Cristiano Manoel. O Geiso não entendeu. Não entendi. Não, não entendeu, Geiso? De maneira alguma. De nada. Nada. Vai tu então, Lelê. Bom, algumas frasezinhas que nos manda aqui o Cássio Fernando de Albuquerque. Que animação, né, Lelê? Não, mas é que eu tô tentando encurtar aqui o texto por causa do horário, meu querido. Não se preocupa, Lelê. Não, mas é que eu penso no grupo, né, cara? As quatro. Eu jogo pro grupo. Algumas frases azul, então, né, que ele mandou aqui. A vida sexual de um jovem pode ser resumida por onomatopeias. Onomatopeias. Ele precisa de din-din e vrum-vrum pra conseguir um vucu-vucu. O chato nunca procura um tratamento. Chato. Já disse, o Lelê, sabe? Nunca procura. Pode ser eu. O Lelê nunca procura um tratamento. Ele procura você. Ah, que bom, velho. Obrigado, Jesus. Quem nunca ficou com dor de barriga na escola, no meio de uma prova, não sabe o que é desespero. Ah, sua frio. Eu não lembro disso. É, eu lembro. Mais vale um bêbado no chão do que dois cantando no karaokê. É verdade. Na vida de um advogado, só há uma certeza. Alguns casos se ganham, outros se perdem, mas todos se cobram. Boa demais. Isso aí. Ele manda aqui, pede pra mandar um... Pode ficar tranquilo, querido. Que o processo tá ganho. Que o processo já tá ganho, doutor Cleide. E não perde pra ti. E pra Marciele Zen, a namorada mais linda do mundo. Que lindo. É bem calminha. É bem Zen, né? Por falar em namorada mais linda do mundo, cara, queria dizer aqui algumas diferenças entre homens e mulheres que nós, homens, e vocês, mulheres, precisam aceitar e entender. Isso é bom. Homens não reparam em detalhes. Isso inclui a moça que você encanou que tava de olho nele. Boa. Se ele disse que não reparou, relaxa, ele não reparou. É só um detalhe. Ele não reparou. Porque a mulher olha uma mulher bonita, né? Olha uma mulher bonita e já fica assim, puta, uma mulher bonita, o cara vai olhar pra ela. Sempre acha que tá competindo. A mulher tá sempre competindo com a outra mulher. Mulherada, né? Não, relaxem. Mulheres são mais emotivas. É fato. Elas têm receptores 10 vezes mais sensíveis do que os homens. Por isso dão muito mais importância pro carinho do que os homens. Preconceituosos. Homens se concentram em uma coisa de cada vez. Não adianta mostrar o vestido novo quando ele tá lendo o jornal. Como? Quando ele tá no telefone, ouvindo TV. Não adianta. O Maurício não tá entendendo. Tô lendo aqui o negócio. O que é? Elas falam mais que os homens. Ah, é verdade. Aos 2 anos de idade, o vocabulário das meninas já possui 2.000 palavras a mais do que o vocabulário dos meninos. E eles, os meninos, prezam mais o silêncio. Claro, por isso que os monges são homens. Já viu monge? Monja, mulher? Não consegue. A mulher consegue ficar 6 meses sem falar. E a maioria dessas palavras. Só tem monge homem, né? E 6 horas elas são elas repetentes. A maioria dessas palavras que elas aprendem, que o vocabulário fica rico, e depois elas trocam 25 mil palavras por uma só, que é o shopping. E agora, amigos, às 2 horas da tarde. Do dia 3 de maio de 2011, eu vou dar a morta neste programa. Só deixa eu me preparar, porque eu tô achando que eu sou mulher, cara. Porque até agora, tudo eu me identifiquei com o lado feminino. Mas tô preocupado. Tu é anjo, Pi. É, então talvez tu não tem sexo, tu é homem e mulher, tu é masculino e feminino. Não tem problema. Almir. Calma, Almir. Vai devagar, Almir. Ele tá nervoso. Almir agora resolveu chutar. Agora ele não tá podendo mais dar. O Almir não pode mais botar as duas pernas fora. Almir agora é o deixa que eu chuto. Eu só dou canelada agora. Cara, eu vou dar a morta agora então, tá? 2 da tarde do dia 3 de maio, eu vou dar a morta. Atenção, mulheres. Os homens são mais. É, 2 horas já entraram no colégio as gurias crianças, né? Pode ir. Criançada mesmo já tá no colégio. Pode ir. Então, mulherada, os homens são mais tarados do que vocês. Ai. Nós, os homens, temos de 10 a 25 vezes mais hormônios sexuais do que as mulheres. E isso estimula muito a vontade, o desejo. Isso faz do homem um predador. Voltei a ser homem. Isso faz do homem um predador natural. Eu era mulher até o anterior, agora voltei a ser homem. Alguns homens conseguem manipular esses hormônios. Mas por isso que os homens têm que ficar entre si, tchê. De formas, gauchão. Manipulando os hormônios. Eu fui brilhante na colocação, desculpe. Parabéns. Né? Sim. Eu fui brilhante ao empregar o verbo manipular. Parabéns. Obrigado. Mas é real isso, cara. A consequência do ato sexual pra mulher é muito mais grave que pro homem, né? Se o homem engravidar a mulher, tranquilo. Engravidou uma, vai lá, engravida outra e outra e outra e outra. A mulher sem engravidar. Atenção. Não, é real. É a mulher sem engravidar. Tem que saber entender. Se a mulher engravidar, ela vai ter que arcar com isso por 9 meses. Então por isso que ela não. Só por 9 meses e mais o resto da vida. Claro, então por aí isso. Aí o FDP do homem, aí o homem é FDP, ele larga fora. Claro, mas que FDP? Pro homem é muito fácil ele seguir engravidando quantas mulheres ele conseguir, porque pra ele não tem uma consequência drástica. Isso aí. Então, como a mulher engravida, tem que selecionar direitinho pra quem que ela vai receber o... Claro, entendeu? Ela tem que escolher direitinho de... Por isso que a mulher escolhe o homem que ela quer. Maurício era mulher. O homem vai... Não, cara, eu só entendi isso. Bom, olha só. Isso que eu acabei de dizer agora desmente a primeira coisa que eu disse. Que é o homem não repara em outra mulher. Se a mulher encanou que o homem... Que tinha uma mulher bonita e tal, pode ter certeza que o homem já reparou naquela mulher bonita. Por mais que ele vá mentir que não reparou. Mais um serviço que o Pretinho presta, né? É, mas é mesmo que tu não repare. mulher, a verdade, né? Mesmo que tu não repare na mulher bonita, tua mulher sempre vai achar que tu tá reparando na mulher bonita. Mas tu não tem como não reparar, Lelê. É isso aí que tu já tá no prejuízo. Então olha. Repara mesmo, a mulher vai achar. Não, mas a primeira coisa não tá negando que o homem reparou. Tá dizendo que a mulher acredita que a outra mulher, que ele sabe que a outra mulher tá cuidando dele. Não é isso. Ele não sabe que a outra mulher tá cuidando dele, mesmo que ele esteja... Ah, ok. Certo? Isso inclui a moça que você encanou que estava de olho nele. Isso, não é que ele não, mas ele já percebeu que ela tava de olho nele. Se a outra moça tá de olho em ti, a tua mulher vai botar a culpa em ti, não, na moça? Meu Deus, eu tô começando a ficar confuso. Vai, só um pouquinho, vamos encerrar então. Vamos encerrar. Ficou clara a lista, muito boa, eu gostei. Mulheres infelizes na relação... Todas. Não se concentram no trabalho. Os homens são o oposto. Se ele diz que o problema não é você, não duvide. Como é que é? Bacana isso aí, é verdade. Isso é absolutamente fato. Dá pra repetir. Mulheres infelizes na relação não se concentram no trabalho. Tá. Os homens são o oposto. O que que significa ser o oposto? Homens infelizes se concentram mais no trabalho. E ao contrário também. Entendi agora. Se ele diz que o problema não é você, não duvide. O problema talvez não seja não você, é você. Seja ele o problema. Sim. Porque a mulher chega pra ti e pergunta assim: ai, aconteceu alguma coisa? E tu diz: não aconteceu nada. Não aconteceu nada. É porque realmente não aconteceu nada. Mas ela vai entender: ai, aconteceu alguma coisa. É que vai ficar enchendo o saco. A mulher quando diz não, tá dizendo sim. Exatamente. E a mulher quando diz sim, tá dizendo não. Isso. O homem quando diz não, é não. Um grande abraço a você que consegue manipular seus desejos como homem, como predador. Dá tempo de eu manipular meus desejos ali agora. Manipular os detalhes. Era isso então, tá, querido? Muito chegamos bom, às 2h04 desta tarde. Ficamos por aqui com o Pretinho Básico. Vão manipular agora. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência, pelo Pretinho Básico. Até aqui viemos com o Gauchão Coca-Cola. Comemore do seu jeito. Dia das Mães com os melhores presentes da TIM. É na Colombo. Sua mãe merece. E Nova Skin, um cervejão. Se beber, não dirija. Vem aí o Ricardinho Prates, trocando uma ideia com o vice-presidente e o vice de futebol do Internacional, senhor Roberto Sigman. Por isso, pela sua, por ter aceitado brincar com a gente aqui, Roberto Sigman, muito obrigado e um grande abraço. Vamos ouvir.